Taco Bela, Zona Zero, bom dia, 63, Zona 2, assinado. Bom dia, Sana 63, Zona 2, Olinda, cola no zero, vento 230 graus, 05 nós. Você cola Zona 0, 63, Zona 2. Solo Salvador, boa, Xené, 3 do Nuno. 3 do Nuno, prossiga, formação Tango, bom dia. Vamos copiar a Tango, autorização 360, destino Guarulhos. Do Nuno, Guarulhos 360, autorizado, Pezulu 10, Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge, após intercepto, Pezulu, 16, Bravo, Hotel Zulu. Após direto Trive e após direto Poços, após Poços conforme rota. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5457, controle 119.8. Oi, Xené, 63 do Nono, tem o nível 360 autorizado para São Paulo Guarulhos, Apezulu 190, Bridge, Apezulu 16, Brava São Zulu, direto Trilho, direto Forte, estão conforme solicitado. Você fala da 190, curva direita, saída da El Leda, São Motiva. Fica 5457 no transponder e o controle 198. Oxené, tem. Oxené, 639. 639, portão 2, chame pronto. Paparão. Sana 6312, decolou ao 35, chame o controle 1198. 1198, bom trabalho, senhor. Frequência, prossiga. Demorado o plano? Só confirma a matrícula? Papa Romeu, vou. Gente, o... A forma meu gol foi no Forma Novembro, é só um minuto para a cópia. Confirmando, é o gol? É o gol 1-1-6-5. Salvador, bom dia, Xanar 6332. Bom dia, Xanar 6332. Livre pouso, piso no zero. Vento 250 graus, 02 nós. Livre pouso, 6332. Aproximadamente 30 minutos. E mais uns 5 a 10 minutos chegar no seu plano. Assim que tiver no sistema, eu chamo pra Copa aqui. É, a subida será da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva, gráfico do ano tem a sessão. Channel 6332, Solos 40, livre à direita, chame no 219. 219. Alô, bom dia, 6332, livrou nossas coisas. 32, bom dia, táxi via Alfa, foi Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 6332. Levando o parqueamento do Airbus da companhia no portão 3 à esquerda, após o mesmo parquear, está livre, chame táxi 6319. Sim, após parada da aeronave da companhia no 3, está atualizado, está chamando táxi 6319. Zulu November, confirmando transporte enfermo, decola da 17, confirma o nível solicitado. Estacionar 63, zona 1, tem 153 na borda, 5 áreas, 5 na galhão. Verde Alfa, quantos esperadores? 895, altímetro 108, bom voo 63, zona 1. Alfa, quantos esperadores? 8, 93, zona 1. Radial, ideal de saída do Eclipse November, eu tenho aqui no plano 065 nível. Pushback acionamento, tá? 3733, posição 1. Levida 3733, chame táxi. Para táxi. No táxi de novembro, gente, está livre de acionamento, aguardando cópias, não, bebê. November, conforme solicitado ao Centro Recife, mesmo por seu plano 055, copiou 055? Chana 6311, na linda, cola no zero, vento 060 graus, 0612 de nós. Eu tenho autorizado 055, conforme coordenação Centro Recife, mesmo por seu nível 055 visual. Copiou esse November? Nível visual 055. Moda 35, Eclipse November, para Serra November, Charlie, Quebec, nível 055. Vai prosseguir decolando a 35 para interceptar direto a radial 007, coordenação controle, acionando o transponder 5462, controle 119, decimal 8, torre opere 118, decimal 95. Echo Zulu November. Para o táxi chama 218-95, altímetro 1-0 no 8, bom voo e bom dia. Polo 621, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continuando e aguardando, no 621. De Exulo November, ajustando 018, reporte no ponto de espera. 047 9098, Galeão, nível 400, está autorizado via Exulo 10 até ESMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, ESMAP. Após ESMAP, conforme rota do plano de voo, decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5473, controle 119, decimal 8. Posicione pronto, voo 9098. Para o táxi do TAN 3733139 a bordo, alterna com 24 horas e 20. Entendi, Alfa 1895, altímetro no 0 no 8, bom voo e bom dia, TAN 3733. Confirme. Entendi, Alfa 1895, TAN 3733. Tá na escuta, cópia Guarulhos? Escuta, 65, Guarulhos 360 autorizado, Perzulu 10 até Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco Bridge, após intercepta Perzulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive direto Poços e após conforme, decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5472, controle 119, decimal 8. Em aproximação, aguarde autorização de pouso, informou chuva moderada, pista molhada. Bravo, hotel sul. Passo Bachari, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, renda Motiva. 472 responde, 198, controle do voo. Vai, Tugol, 965, portão 62, reporte pronto. Reportará, voo 62. Prólogo 621 via Alfa, Juliette, bom dia, portão 09. Alfa Zulu November, livre decolagem 17, correção 35, vento 08, 0 graus, 05 nós. Está livre o pouso para o acionar, está embaixo travado. Acionar 6250, livre pouso no 0, vento 07, 0 grau, 07 nós. E vamos para a voa esquerda, decolando cabeceira 35. Copiou a torre, Oxané 6250? Copiei a torre e cotejei a torre. Não recebi, ok, Oxané 6250? O Eco Zulu November decolou em 58, chame o controle 1198, bom voo, como recebe a torre? 5x5, senhora, 6198, controle da presente, Eco Zulu November. Ok. Salvador, bom dia, voo no 648, marca 2 terra, pista 10, trem baixo travado. Bom dia, voo no 648, continue a aproximação, aguarde pista livre, informa chuva moderada e pista molhada. TF, voo 648. Chané 6250, solo 59, livre à direita, chame no 219. 219. Solo, bom dia, Chané 6250, Leutona. 6250, daqui a Alfa, foi Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02. 0 gol na 648. Plan 3733, Alim mantém, pistão no zero. Alim mantém 1 no zero, Plan 3733. Número 648, solo 01, livre à direita, chama no 219, reporte pista livre. E 219, reporta livre, voo no 648. Livrou pista, voo no 648. Gente, obrigada, chama o solo. Torre Salvador, tá 3896. Estabilizado ILS Trail. 3296, continue a aproximação, aguarde pista livre. A sua escuta. 3733, livre da colagem no zero, vento 060 graus, 07 nós. Livre da colagem, 3733. Solo Salvador, voo do outro, na ponta 4577. A 12 aguarde 2 minutos para iniciar o voo no 65. Mais 48, tem condições de agilizar, beleza? Agilizando, senhor, máximo de suporte, bom, 48. Tá 3896, livre pouso, pista no zero. Vento do 070 graus, 08 nós, pista molhada. Gente, livre pouso, tá 3896. Tá 3733, decolou 04, chama o controle no 98, bom voo. 098, bom dia. Oito, nove, meia, solo, zero, meia, direito, chame, 219. Direito, 219, tá? 3896. Livre, o gol, no 65, no 62, chame táxi. Livre para o suspect, se não mete, chamará para o táxi. Gol, no 165. Paulo Salvador, bom dia, 3896, livrou. 96, bom dia, táxi Alfa, repórter da Juliette, para ingresso. Alfa, reportarante Juliette, tá 3896. Livre, gol 9098, chame táxi. Solo 3896. Siga. A posição com 3896 vai ser qual? Utilizar, já tá livre, prosseguir ao portão 05, tá? 3896 via Juliette. Juliette agilizando pro 5, obrigado. horas, 4 horas. Gol no número 5, táxi Apache, Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre 1, ou no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 8, bom voo, bom dia. Então 200 autorizado, 200, aguarde coordenação 60, só um minuto, 35595. Alô, gol 9098, pronto para táxi, 3 horas 45, alterna com o PLB 121. Principal, Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre 1. 1 no 8, decimal 9, 5. Altímetro no 0, no 8. Bom voo, bom dia. Gol 9098. Alfa 2958. Bom dia. 9098. Salvador, 1630. Tem informação. Gol. Recife, pronto na cota. 330, Recife 370. Autorizado. Peruísque 58. Dá 1 no 0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. 5503, controle 1, 19, decimal 8, gol no 630. 4-0-1. Puca, Jamo, Caju. Controle após 5-9-8, 5503, 630. 630, chama pronto, pushback, acionamento, portão 4. Botará. Da trip, pronto, cópia. Copa. 5595, Porto Seguro, 1 no 60, via Golf 677 até Raíra, Romeu Alfa, Índia, Romeu Alfa, Raíra, após direto, Porto Seguro, dá 1 no 0, com curva direita, subida da El, Coral, aciona 5513, controle 1 no 9, decimal 8. Parte 3, chame pronto. É 21, São Paulo, Congonhas, 360 aprovado, via Pezulo 10, Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, após prossegue na Pezulo 16, até Belo Horizonte, para voltar ao Zulu, após direto Trive. Após trive conforme rota do plano, A pistão no zero decola com curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5512, controle opere 1119, decimal 8. Beto, gol no 621, chame pronto, pushback acionamento, portão 9. Salvador, patrulha 03. Patrulha 03, confirme intenções de pouso. A intenção é pouso no pátio do KF. Tente patrulha 03, reporte final de 3 milhas 17. Reportará 3 milhas da 17 patrulha. Gol 9098, decolou os 15, chame o controle 1198. Bom dia, 098. Bianchi Zulu Golf é a torre de Salvador? Na sua escuta. Informa Embraer da Azul, final de 5 milhas 10. O senhor tem condições de aproximar para o pátio do Graia sem interferir com a final 10? Afirmo, sem interferência. Bianchi Zulu Golf, vento 100 graus, 05 nós, reporte no solo do Graia. Reportará no solo ou fatura para você. Torre Salvador, bom dia, Azul 5196, baixar travado, visual. Bom dia, Azul 5196, informação de tráfego, helicóptero aproximando para os pátios à esquerda, não vai interferir com sua aproximação, livre pouso no zero, pista molhada, vento no 00 grau, 0,62 de nós. Livre pouso, 5196. Aumentar o brilho do papi, por gentileza. Eu posso solicitar infraero, ok? O controle não se encontra aqui com a gente, mas eu posso solicitar infraero, mas infelizmente pra agora não dá, ok? Tá, fica pra próxima então, obrigado. 519. Paulo Salvador, 630 da Gol, pushback, acionamento, posição 4. Me chamou qual? Você me chamou o solo? 1630 da Gol, 4 para push, acionamento. Livre, 1630, chame táxi. Quanto era táxi? Menor 219. 219, bom dia. Bom dia, 5196 da Azul. Jesus, 596, táxi Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 596. Tempo no 70 graus, 049, pista molhada. Silvoso, gol 1094. Patrulha 03, ciência, Paulo 2, ano, frequência livre. Vitor Tango, só um minuto, copo, mentireza, mantém a escuta. 94, fala 22, vibra direito, 1219. Direita, 2, solicitado 180, e após cancela 145. Para o táxi 630, 3 horas e 30, Natal, 104, aborda. Direita Indy Alpha, 18895 a torre, altímetro no 0, no 8, bom voo, bom dia, agora 630. Obrigado, uma boa, 18895 após 1630. Via Índia, 0954, 596, via Índia, portão, via Juliette, corrigindo, portão 01 após a liberação do gol, azul 596. Isso, vou informar. 01 após o gol. 094 Alpha e Juliette, portão 04. Gente, gol no 394, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 049. Livre pouso, na pista no 0, gol 1394. Salve, meu bravo Vitor Tango, para a Serra Delta, Lima Golf, está autorizado 180, até 140 milhas, 140 milhas do Barra de Salvador. Após, cancela, prossegue visual 145. Decolando a 17 com curva esquerda, subida Momo, apoio direto. Aciona transponder 5510, controle 119, decimal 8, torre opere 118, decimal 95. E 30, mantenha a foto de espera. Vai, mantenha. Quando 630 ali, mantendo 0. Tá 150 com 05. O senhor tem condições de decolar da 35 para a Vitor Tango? Tá 35, decola com curva à direita, na subida Momo, permanece Momo direto com curva à direita, o Bravo Vitor Tango da 35, confirme com seus abortos. Ono 394, solo 24, livre à direita, chame no 219. Tango, tenha um bom voo e bom dia. Vitor Tango, livre acionagem Metax. Fono 630, livre decolagem no zero, vento no 70 graus, 0612 de nós. Livre decolagem 630. 394, via 1 foi Juliette, portão 1 no 1, portão 11. Foi a Juliette, portão 1 no 1, na 4. Decolou 26, chama o controle 1-9-8. Obrigado, bom dia, vem Foxboro, Oxalé 6140. Autorização Maceió 250. 40 Maceió 250, autorizado. Perwhisky 58 até Orágua, após direto Maceió, da 10, curva esquerda. Subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5516, controle 119, decimal 8. Ok. Para Maceió 250, subida. Superior, 28, Orago, Maceió, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5516, 19 horas. Santander, 6140. 76140, chame pronto, pushback. É, postal, estamos aqui no portal número 3. Solo, pronto para pushback, informamento. Livre, 5595, chame táxi. Avistou Tango, ciente, reporte alinhado e pronto, pista 35. Alô, Salvador, voo número 648. Voo número 648, ciente da informação, Victor, autorização, Maceió. 48, Maceió, 370, autorizado, pelo ISC 58, até Orágua, após direto Maceió, da 10, curva esquerda, subida Puca, após Jamo.